Artigos originais. Uma reflexão crítica sobre o bullying e os valores capitalistas. Elise Helena Batista, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Currículo Lattes http://lattes.cnpq.br/78841958869533830. E-mail elisehelena2000@yahoo.com.br. Resumo. O bullying é um assunto que tem sido cada vez mais abordado no meio educacional. O presente estudo propõe apresentar algumas reflexões sobre essa violência no contexto do sistema capitalista. Para tanto, parte de discussões realizadas em um grupo focal com alunos de sétimos anos em uma escola estadual de Campinas, São Paulo, abre nota de rodapé. O estudo em questão é decorrente de uma pesquisa de mestrado defendida em dezembro de 2011 na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Fecha nota de rodapé. O grupo foi formado após um ano de observações de aulas de educação física e demais acontecimentos da rotina escolar, com registros em um diário de campo. Foram realizados 8 encontros que abordaram diferentes temas relacionados às diferenças e aos preconceitos, advindos das observações descritas no diário de campo. As reflexões propostas indicam que o bullying deve ser analisado de forma crítica em relação aos valores de competição e consumismo do sistema capitalista. Além disso, evidencia o bullying como um dos resultados de uma sociedade permeada por preconceitos. Palavras-chave: bullying, escola, capitalismo, preconceito.